Bom dia. Estabilizado, localizador da 10 ILS, está no 9-0-6. Meia, torre 1-8, decimal 6. 8-6, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, 9-0-6, 3 milhas do externo, indicoso. Baixar de trabalho. Avistado, vista livre, pouso autorizado 10, 160 graus, 5 nós, check me. Livre pouso 1606. Porto baixo travado. Tá baixado travado, 1606. Gente. 16, no solo agora 03, correção aos 29, ao livrar, na minha escuta, táxi Alfa Juliette, portão 03. Eu livrar na sua escuta, via Alfa Juliette, para o gate 03, 16, 03.